Hatch tá envolvido, negro, não fode. É a Honda, Rap Selma, é que nem placebo, a gente até engole, mas não dá onda. Hatch tá envolvido, negro, não fode. É a Honda, Rap Selma, é que nem placebo, a gente até engole, mas não dá onda. Escrevo pra me sentir livre, irmão, por egoísmo, quase que por obrigação, pra dizer tudo bom, o desabafo também. Aqui não basta ser do bem, tem que ser bom. Tô na larica, dia dessa que é limpada em Guaravita, fortalecendo a vagabundagem. Atividade máxima, ainda é cedo, dá pra resolver uns trampos pelo celular. Implacável como o vento, eles são lentos. Rap não é convento, mente ligada, venenosa levada. Dizer isso hoje não estragará nada que já não esteja podre há muito tempo. Eu e eu a sós, inimigo dos tira, soltando a voz, calores e dores em cada rima. E se toda vitória forjada, sejamos nós os autores da maior mentira. Não existe, não dá, já escolhi meu lado. Tô com os maninho do lado, ha, com fino apertado. Às vezes a gente tem que atirar o tripulante ao mar pra salvar o destino do barco. Caguei pra sua família, pro seu status. Me amarra é pelo orgulho daquilo que faço. Persistir é pouco, é mais do mesmo. Persista ao extremo e aumente suas chances de êxito. Hatch tá envolvido, negro, não fode. É a Honda, Rap Selma, é que nem placebo, a gente até engole, mas não dá onda. Hatch tá envolvido, negro, não fode. É a Honda, Rap Selma, é que nem placebo, a gente até engole, mas não dá onda. Sincrone no microfone, pique Tony Montana na luta, ataque letal como uma abelha africana. Levada espada insana, decepa puta paisana. Cobrar quem tá devendo igual máfia siciliana. Lobo se veste de ovelha, vacila ou não engana. Tira o sono dos pipoca igual coca boliviana. Claro que eu quero grana, mas sem vender meu valor. Cansei de ouvir tanta besteira, resolvi tocar o terror. Só que não abandonou, segue a luta em cada flow. Pico gela quando escuta a favela grita rou. Não acabou, nós tamo apenas no começo. Chega com o cachê do show, mas meu caráter não tem preço. Combatente, sobrevivo do Vietnã. Sou de onde a vaidade fabrica mais talibã. Papo reto, dialeto, concreto que nem cimento. Com hat no fechamento, show mão lápido, talento. A massa pede sucesso, mas trago conhecimento. Esquecem o compromisso, escrevendo sem sentimento. Mente vazia, que lota bilheteria. No mercado que premia, poeta sem poesia. Sintonia, na seda que cede a brisa. Escrevo enquanto queimo, que os vermes não legaliza. Revolta é precisa, avisa, mano, que eu não vou correr. Se não sabe sua missão, melhor rever o seu viver. Hatch tá envolvido, negro, não fode. É a Honda, Rap Selma, é que nem placebo, a gente até engole, mas não dá onda. Hatch tá envolvido.